Declaração do Grupo Surrealista de Atenas. O espectro da liberdade surge sempre com uma faca nos dentes. O néctulo ultra da opressão social está a ser atingido a sangue frio. Todas as pedras arrancadas do pavimento e atiradas contra os escudos da bófia, contra as fachadas dos templos comerciais. Todas as garrafas flamejantes que traçam as suas órbitas no céu noturno. Todas as barricadas erguidas nas ruas das cidades, separando a nossa área da deles. Todos os caixotes do lixo do consumo que, graças ao fogo da revolta, se tornaram algo sem durumado. Todos os punhos erguidos sob a lua são as armas, dando carne, assim como a força verdadeira, não só à resistência como também à liberdade. E é precisamente o sentimento da liberdade que nesses momentos é a única coisa em que vale a pena apostar. Aquele sentimento das manhãs esquecidas da infância, quando tudo pode acontecer. Porque fomos nós, como seres humanos criativos, que despertamos. E não aquelas futuras máquinas humanas produtivas conhecidas como sujeito obediente, estudante, trabalhador alienado, proprietário, mulher ou homem de família. O sentimento de enfrentar os inimigos da liberdade e não mais os temer. É, portanto, com boas razões que estamos preocupados com aqueles que desejam continuar com a sua azáfama como se nada estivesse a acontecer, como se nada tivesse acontecido. O espectro da liberdade surge sempre com a faca nos dentes, com a vontade violenta de quebrar as cadeias. Todas aquelas cadeias que tornam a vida uma miserável repetição, servindo para reproduzir as relações sociais reinantes. No entanto, desde sábado, 6 de dezembro, as cidades do país não estão a funcionar corretamente. Nenhuma terapia de compras, nenhuma abertura de estradas para nos levar ao trabalho, nenhuma notícia sobre as próximas iniciativas governamentais de recuperação da economia. Nenhuma mudança tranquila de uma telenovela para a outra. Nenhuma condução noturna à volta da Praça Sintagma, etc, etc, etc. Estes dias e estas noites não pertencem aos mercadores, comentadores de TV, ministros e bófia. Estes dias e estas noites pertencem ao Alexis. Como surrealistas, estamos nas ruas desde o início, juntamente com milhares de outros, em revolta e solidariedade, pois o surrealismo nasceu com o hálito da rua, e não tenciona abandoná-la jamais. Após a resistência massiva perante os assassinos do Estado, o hálito da rua tornou-se ainda mais cálido, mais hospitaleiro e criativo do que antes. Não é da nossa competência propor uma linha geral ao movimento. No entanto, assumimos a nossa responsabilidade na luta comum, já que é uma luta pela liberdade. Sem ter de concordar com todos os aspectos deste fenómeno de massas, sem sermos partidários do ódio cego e da violência pela violência, aceitamos que este fenómeno existe por um bom motivo. Não deixemos este hálito flamejante da poesia atenuar-se ou extinguir-se. Tornemo-lo numa utopia concreta, transformar o mundo e mudar a vida. Nenhuma paz com a bofe e os seus mandantes. Todos para a rua. Aqueles que não sentem a raiva que se calem.